Pedro Solares 4-2, libera via táxi Delta, táxi livre até o pátio 3, novembro, em São Paulo. 7, Delta, livre, pátio. Solo, TAN 36, 03, não tem ninguém pra chamar a gente. Vamos informar o centro de operações. Estabilizando Gol 9072. Gol 9072, complete aproximação, torre 11895. 72 no 95, confere? Afirmo. Salvador 9072, estabilizado em base travada. TAN 3897, decolado aos 44, controle 119.8, com voo. Controle 119.8, TAN 3897, boa noite. Gol 9072, tráfego avistado, cheque trem, vento 130 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10, gol 9072. 9072. Câmbio. Salvador, boa tarde, TAN 3897 decolado, cruzando 1700. TAN 3897, contato radar, Flow 340, Dael, Leda, Bidev. Saída Dael, após Leda, Bidev, subindo ao 340, TAN 3897. Controle TAN 3897, pode voar da Elda presente? Autoridade TAN 3897, está presente da El. Direto da El, TAN 3897, obrigado. Autoridade para o táxi. Porta da táxi. Alfa November Delta. Alô, Salvador, gol 1856 para o pushback, funcionamento gate back. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 1856, gol. 3072, Solos 48, 121, decimal 9. 219. Solo, voo 9072, Silvana. 9072, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 3 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, 5, 9, 5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1 no 1 no 8, 9, 5, boa. São 3894, restando identificação, chegada a Mare 050. Mare 050, identifico, 3894. 94, dá presente, foi TAP. TAP dá presente, dá presente, 94. Controle 8, Santa Paula, Alfa Vitor Juliette, na proa da rotatória dos Alfa, controle. Alfa Vitor Juliette para ingresso no circuito de tráfego Torre 11895. 11895, grato, boa tarde. Minuto, alternando o Salvador. Cente 102 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, é só 95, bom voo. Ponto de espera torre 1-8-95, o 1-8, espera gol dele, táxi. É via Pat Índia, sim. Afirma, via Pat principal e Índia. A Alfa está fechada entre a Índia e a Juliette. Ok, vai iniciar o táxi, então 1-8-5-6 agora. Paulo Salvador, boa tarde, voo 1940. 1940, prossiga. Depois da autorização do 940 para Guarulhos, nível 360, tem informação, Vitor. No 940, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída da El, Leda, Bidev. Decol da 1-0, curva direita, controle 119, decimal 8. Aciona 5001, coteja. Autorizado 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50. Da El, Leda, com curva à direita, 119,8 ao controle. 5008 é o transponder, confirma? Transponder 5001 após Leda Bidev. 7 Alfa Vita Juliette. Correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento no 947. Bom, 9072, táxi via Juliette, portão número 3. Gol no 776, acendo a identificação, via chegada da mar e desce para o nível de voo 060. Chame torre 198, décima 95. Quer que o Delta ajuste 1-0-1-4, a temperatura 3-0 graus, informe o término do giro de manutenção. Observador, 2-1-8-5-6, ponto espera da 1-0, pronto. 856, livre, ingresso decolagem, pistão no 0, no 30 graus, 08 mais. Está livre, alinhar e decolar da 1-0, gol 1-8-5. Ave. Final de 3 milhas, o Alfa Victor Juliette. Victor Juliette, livre, pouso, pistão no 7, no 30 graus, 08 mais. Livre, pouso, Alfa Victor Juliette. Decolou 5-4-19-8, é o controle, bom voo. 1-9-8-2-7-3, boa. Controle, o Gono 273, cruza 2500 PS. Gono 273, contato radar, por 360 da EL. 360 da EL, direto, 273. Agora autorizado direto da EL. Gente. Tá 3894, desço para 2000 pés, ajuste na 094. 12000 ou na 094, né? 3894. 1776, via Mali, desça para 3000 pés, ajuste na 094. É, ok, via Mali, 3000 no 094, com 1776. Pro de gol, 1856, boa. Gol 1856, contato radar, voo 390 pro Caracaju. Ok, 390 pro Caracaju. Boa noite, 1884, acendo a identificação via Mari, desce para o nível de voo 050. Identificou, descendo para o 050, via Mari, 1-8, 8-4. Autorizado de chão para o táxi. Autorizado, chamada. 3894, autorizado ILS, X-ray, pista 90, reposta brisando. ILS X-ray, 190, autorizado, portarata, 3894. Prossiga. Ah, firma, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perwisk 50, saída da EL, Leda, Bidev. Decola dano zero, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5563, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Ou 1273, chama Recife, 251, alterne 1-3325. 251, alternada? 1-3325. 251, 3325, gol 1856, chama em Recife, 12685, alterno 2545. Afirmativo, passando a Recife 2685, alterno 2545, 1856. Taxa 35241, 68 a bordo, 3 horas e 15, autonomia, alternada, vitória. Qual é a autonomia? 3 horas e 15 minutos. 168 a bordo, altímetro 1014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, bom voo. É, tive táxi, 1895, ponto de espera, obrigado, amor. Utilizando o TAC 3894. TAC 3894, complete aproximação, torre 1895. 1895, TAC 3894, grato. Voo 9776, desce para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado ILS, pista na 0, reposta brisada. 2000 no 014, autorizado procedimento, voo 776. Salvador, Amor, Trip 5241, aproximado 5.0 da 1.0. Trip 5241, condições de linha de decola sem parada, ingressando a partida Charlie. Livre ingresso e decolagem sem parada, o vento 140 graus, 109, Trip 5241. O 1884 desce para 3.000 pés, ajuste na 0 na 4. Atropelação do interno, baixa a travada. Gol 1884, desce para 3.000 pés, ajuste na 0 na 4. 3.000 pés, ajuste na 0 na 4 para o gol 1884. Controle de Salvador, boa noite, 3.5218, uma vez só. Trip 5218, acione identificação via AMAN, desça para nível de voo 050. Via AMAN para 050, 5218. Nave 4, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, no 09. Livre pouso no 0, tá 38, nave 4. Ano decolada 05, controle 199, décima 8, bom voo. Boa noite, muito obrigado. Controle, boa noite, 5241 da Trip. Trip 5241, contato radar, voo 400, saída do Léo. Positivo, sim, a Trip. Trip 5241, copiou o controle? Trip 5218, da presente voa, Duna. Da presente, Duna, 5218. Voador está 3894. 3894, pousou, livrou. Chama agora 1219 para continuar o táxi. O solo foi 07. 7219, vai chamar a posição 07, tá? 3894. E confirmando, a posição será 1111. Chame 1119. Estabilizado. Estabilizou agora. Voo 9776, complete aproximação. Torre 1895. 1895. Voo 1884, redução para 1809, desça para 2.000 pés. Ajuste no 0.4, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés. Ajuste no 0.4, reportará estabilizado. Voo 1884. 76, tráfego avistado, 120 graus, 109, livre pouso, pista 10, gol 776. Livre pouso, gol 776. P5218, desça para 3.000 pés, ajuste na 014. 3.014, 5.12, 8. 3894, táxi via Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette 1-1, até 3894, grava. Salvador, boa noite, passarido 2224, informação Vitor. Passarido 2224, aceno identificação, desce para 4.000 pés, ajuste na 014, presente Duna. Poderia confirmar a mensagem, chegou intercortado. Passarido 2224, desça para 4.000 pés, ajuste na 014, da presente voador. Positivo, descendo para 4.000 pés, ajustado 1014, voando Duna, da presente 2224. 1884, confirme estabilizado. Estabilizou, baixou e travou, 1884. 1884, reduz a velocidade para aproximação, torre 1895. 1895, reduzindo, 1884. Salvador, muito boa noite. Gol 1884 estabilizado em LS da X-Ray. 1884, vento no 30 graus, 1009, ajuste no 014. Autorizado pouso pista no 0. Sente livre pouso para o gol 1884. Ajuste no 014. Copiou o controle? Ativo. Tripe Chamaral Petro, 1251, 33. 3325.